em cima do trio elétrico, não tem como não fazer isso. Dá um lá, dá um lá, dá um lá menor aí pra mim. Eu, eu, eu. Segura, Goiânia. Vai, vai. E saudade de você, vem me ensina a perceber os segredos desse amor. Pequena, quero tanto te dizer que eu não vivo sem você. Um minuto, é você quem faz girar no meu mundo e bota fogo na minha vida, pra aquecer meu coração. Já não temos mais saída. Não me diga não, não me diga não. E pra ficar tudo perfeito, vem ver essa paixão. Uma andorinha só. Vem direto pros meus braços, quero ter os seus amassos. Vem voando pra me ver, oh, oh, oh. E voa, voa. Vem direto pro seu ninho, hoje ninguém vive sozinho. Eu não vivo sem você. Fogo na minha vida, pra aquecer meu coração. E já não temos mais saída. Não me diga não, não me diga não, não, não. E pra ficar tudo perfeito, vem viver essa paixão. Uma andorinha só, não faz verão. E voa, voa, vem direto pros meus braços, quero ter os seus amassos. Vem voando pra me ver, oh, oh, oh. E voa, voa, vem voando pro seu ninho, pois ninguém vive sozinho. Eu não vivo sem você.